Viu a dor nos meus olhos, lágrimas que eu chorei, o quanto me perdi. Será que podes me ouvir? A mente diz que não, medo e solidão. Atende a ligação, será que podes me ouvir? Viu a dor nos meus olhos, lágrimas que eu chorei. Boca do inferno, quase caindo pra dentro. Outra madrugada com meu choro de lamento. Mas quem é que liga para o meu sofrimento? Hemorrágico e sangrento, coração dilacerado, quase sem pulsação. Será que Deus ainda ouve a minha oração? Se pá, acho que não. Se pá. Me sinto tão longe, distante daqui, dentro de um labirinto que eu não sei como sair. Ouvi algumas vozes gritando para mim que eu era fraco e deveria desistir. Outra dizia pra eu sair de qualquer jeito. Pega o 38, dá um deck e já tá feito. Morrer sozinho tipo um lobo solitário. A voz achou que eu era otário. Durante o dia eu te chamo, mas tu não respondes. Eu te chamo de noite, mas não consigo descansar. Desprotegido, frágil, insignificante, tipo um cão sem dono, nada confiante. Achando que nada mais seria como era antes. Pensamentos delirantes, conclusões conflitantes. Em tom belicoso, num tom perigoso. Alma sem gozo, já foi prazeroso. Acabou a carne, só sobrou o osso. Mas quem é que sobrevive com fome? A esperança some, somente outro maldito vivendo entre os homens. 7 bilhões de pessoas no mundo e eu me sinto só, mas também não peço esmola, não precisa sentir dó, mas vai bem, um pouco de caridade, respeite a minha bipolaridade. Viu a dor nos meus olhos, lágrimas que eu chorei, o quanto me perdi. Será que podes me ouvir? A mente diz que não, medo e solidão. Atende a ligação, será que podes me ouvir? Cântico dos cânticos, capítulo 2. O meu querido está ali, do lado de fora da nossa casa. Ele está olhando para dentro pelas janelas. O meu amor está falando comigo. Vem então, minha querida, venha comigo, meu amor. O inferno já foi, a chuva passou e as flores aparecem nos campos. É tempo de cantar. Ouve-se nos campos o canto dos pombos. Os figos estão começando a amadurecer e já pode se sentir o perfume das barreiras em flor. Venha então, meu amor, venha comigo, minha querida alma. Me perdi, será que podes me ouvir? A mente diz que não, medo e solidão. Atende a ligação, será que podes me ouvir? Alô? Olá, sim, filho, sim, eu estou aqui.